prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá pessoal, tudo bom? Tudo jóia? Está no ar mais edição aqui na sua rádio do nosso Máquina do Tempo, do nosso programa Máquina do Tempo. Hoje, sexta-feira, eu sou o Rony Santos e vamos decolar agora na nossa máquina com a viagem aos anos 60, 70, 80 e 90. Aumente o volume, dá uma respirada básica e vamos decolar na nossa máquina. Máquina do Tempo. Living it up. Máquina do Tempo. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Já estaremos de volta com muito mais pra você aqui na sintonia da sua rádio, aqui no programa Máquina do Tempo. Fique ligado. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui no Máquina do Tempo.

can make it happen, I'm so sure. Now I'm letting go. There is something I think you should know. I won't be leaving your side. We're gonna dance through the night. Get the feeling, push the ceiling. sucessos imortais. Máquina do Tempo. Já estaremos de volta trazendo muito mais para você em sintonia. Não desligue o rádio, fique ligado. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida. Máquina do Tempo. Estamos de volta com o último bloco dessa edição, dessa sexta-feira. Vamos prosseguir a nossa viagem no programa Máquina do Tempo. I was her, she was me. We were one, we were three. And if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me on, she's the one. you wanna say, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. Where you wanna go, and you know the things you wanna know, yeah. Smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna say, yeah. You'll be so high, you'll be flying. I was her, she was me. Life, you walk alone through the danger zone. Until you sitting on my own, far from home, like a nomad. Sad, bad dreams about togetherness that we never had. Lift me up when the day is over. Reta final para você, um grande abraço. Voltamos a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser, aqui na sua rádio. Um ótimo começo de final de semana. Divirtam-se bastante, mas com moderação. Grande beijo, um abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau.